viajar. Você me faz viajar. Eu quero te amar, te amar. É bom demais te amar. Dedicado a todas as mulheres lindas desse Brasil. DMN na cena.